que ele vem não apenas resgatar os valores perdidos, como oferecer um outro valor. Certo? Um outro valor que o próprio Cristo diz é supra-humano. Além de resgatar os valores humanos, ele vem te dar um valor divino. Quer dizer, algo do qual você não está consciente. Quer dizer, os valores humanos, qual a diferença entre os valores humanos e os valores divinos? Isso quer dizer, a diferença entre os valores humanos e os divinos é simples. Quer dizer, os valores humanos, qualquer ser humano são, pode perceber a sua privação. Claro que são, aqui nós entendemos num sentido bastante completo. Então, quer dizer, isso quer dizer, espiritualmente são, psiquicamente são e corporeamente são. Então, por exemplo, quando você dá uma mancada com alguém, quando você faz uma coisa que não é boa, você percebe que aquilo lá não era a melhor coisa que você podia fazer. Você está côncio da privação daquele valor. Não é isso? Quando você está doente, você não pode andar, você está consciente de que, poxa vida, seria muito melhor poder andar. Está claro isso aí? Quer dizer, todos os valores humanos reais podem ser percebidos diretamente por qualquer indivíduo humano suficientemente são. Quando você é ignorante de uma coisa, você percebe, poxa vida, seria melhor se eu soubesse isso. Não é assim? Os valores divinos não. Mesmo que você esteja privado deles, você não sentirá, certo, necessidade deles. Por quê? Porque aquele valor não está contido potencialmente na sua estrutura ontológica humana. Tá claro isso aí? A questão é que tanto o judaísmo quanto o cristianismo propõem, né, que o ser humano ele é mais do que humano. Quer dizer, sempre se propôs que o ser humano é filho de Deus. Que existe uma dimensão nele que é supra-humana. Tá claro isso aí? E é isso que quer dizer quando no Gênesis fala que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança aí significa o seguinte: imagem significa que todos os valores humanos positivos são símbolos da realidade divina. Então, as virtudes, o conhecimento, a riqueza, a saúde, a beleza, tudo isso são símbolos da realidade divina. E o conjunto total desses valores te dá uma ideia do que é Deus. Tá claro isso aí? Quando fala que é semelhança, quer dizer, a imagem e semelhança, semelhança já tem o sentido da semelhança de um filho para com o pai. Opa, existe alguma comunidade de natureza. O filho não é símbolo do pai. Ele é da mesma natureza. Um dia ele crescerá e se tornará pai. Tá claro isso aí? Quando se fala isso, que o homem é imagem e semelhança de Deus, quer dizer, quando fala imagem, quer dizer, ele é símbolo de Deus. Esses, todos os valores positivos nele são símbolos que servem para recordar Deus. Quando fala que ele é semelhante, fala, não, ele é o próprio Deus num certo sentido diminuído. Está clara a diferença entre esses dois atributos? Então, o Cristo vem e o cristianismo vem, ele se apresenta, certo? Justamente como um meio de realização dessa semelhança. Quer dizer, a aspiração para realizar essa semelhança é muito pequena no ser humano, justamente porque existe uma tremenda descontinuidade entre o atributo imagem e o atributo semelhança. Quer dizer, existe uma descontinuidade entre o psiquismo e a corporalidade individual e a natureza espiritual mais pura do próprio ser humano. São duas coisas incomensuráveis. Está claro isso aí? Quer dizer, é difícil para um ser humano conceber ou imaginar uma vida melhor do que a vida. Então vamos pensar, de um ser humano sábio, virtuoso, rico, belo, poderoso e longevo, cercado de bons amigos, de uma família maravilhosa. Você consegue conceber uma vida melhor do que essa? É difícil, né? Pois é, mas essa vida aí é a imagem de Deus na sua plenitude. Mas só a imagem. A vida da semelhança divina é ainda melhor do que essa. E mais ainda, a vida da semelhança divina dispensa essa. Tá claro isso aí? Ela de tal modo transcende essa que ela dispensa. Porque ela inclui em si mesma todas essas possibilidades. Tá claro isso aí? É por isso que desde o começo no cristianismo existe uma ênfase na busca do quê? Do reino dos céus. Uma ênfase que não existia no judaísmo. Tá claro isso, hein? O reino dos céus, ele desde o começo no cristianismo significa duas coisas simultaneamente. O Cristo vai muitas vezes fazer parábolas mostrando que o reino dos céus tem um duplo significado. Então, por exemplo, quando ele fala o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do baú coisas novas e velhas. Vocês lembram disso aí? Pois é, tem uma passagem que ele fala isso aí. O que quer dizer isso aí? Quando ele fala tira coisas novas e velhas, ele está se referindo justamente a esses dois planos da vida humana. Quando ele fala tira coisas velhas, ele está falando, olha, tudo o que compõe a imagem divina no homem, ele tira dali. Isso quer dizer que o reino dos céus é um estado de vida no qual você recebe em plenitude as características da imagem divina. Riqueza, beleza, virtudes, boa companhia. Isso aí é o céu ou paraíso que a gente descreve para os nossos filhos. São as coisas velhas que te são tiradas do baú. E as coisas novas é justamente a vida da semelhança divina. E quando ele chama de novas, quer dizer, são coisas novas no sentido de inusitadas. Você não sabe o que elas são. Você só sabe quando você recebe. São coisas que você não concebia antes. Veja bem, quando você vende o seu carro e compra um carro novo, ele é apenas relativamente novo para você, porque você já sabe o que é um carro. Não é isso? Quer dizer, existem muitos componentes na estrutura do novo carro, na estrutura né, ôntica ou ontológica do novo carro, que são idênticos aos componentes do carro anterior. Não é isso? Nada disso é novidade para você. Tudo isso aí é velho. Não é isso? Quer dizer, nenhum objeto é completamente novo para o ser humano. Nenhum objeto deste mundo é completamente novo. Tá claro isso aí? Porque mesmo quando você vê os objetos pela primeira vez, eles compartilham com você alguma semelhança ontológica. E você já tinha antes. Tá claro isso aí? Então quando o Cristo fala de coisas novas, ele está falando justamente disso. Não, peraí, tem algo aqui que é completamente diferente de tudo que você é e conhece. É completamente novo. Tá claro isso, hein? Então, isso aí, quer dizer, essa dualidade, no sentido da expressão reino dos céus, sendo que reino dos céus é o objetivo do cristianismo, evidentemente, desde o começo. Quer dizer, o próprio Cristo fala: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse duplo sentido do reino dos céus já divide os cristãos em duas categorias. Quer dizer, aquele cuja mente está voltada para as coisas velhas que são tiradas do baú, e aquele cuja mente está voltada para as coisas novas. Não é isso? Quer dizer, se você fala que uma coisa, olha, que tem aqui uma coisa que é desejável, essa coisa tem dois aspectos diferentes, você pode desejá-la por um ou por outro dos aspectos. Está aqui uma mulher rica e bonita, você pode desejá-la porque é rica ou porque é bonita, tanto faz. É a mesma mulher que você está desejando, não é? Então o reino dos céus também, ele tem duas dimensões, e você pode desejá-lo por uma dimensão ou pela outra. Depende do quê? Depende da sua capacidade de concepção. Tá claro isso aí? Agora, a sua capacidade de concepção depende do quê? A gente já falou, depende da sua consciência de privação. Tá claro isso aí? É por isso que os santos buscam privações, situações de privação. Porque eles descobriram aquela essência do cristianismo, que é como, na situação de privação, aproveitar a situação de privação para captar algo dessas coisas novas que transcendem a posse e privação, e que você só tem como desejar captar na situação de privação. Você entendeu isso aí? Porque, gente, isso já imediatamente cria a possibilidade de se estabilizar, de se estabelecer em duas categorias fundamentais de cristãos. Quer dizer, certo, se fixou nas coisas que ele, das quais ele foi privado. Mas aí veio o Cristo e falou: olha, mas você vai recuperá-las no reino dos céus. Se você não tem saúde aqui, não se preocupe, você será saudável lá e viverá para sempre. Por quê? Porque no reino dos céus você tem a plenitude da imagem. E a saúde é parte da imagem. Mas é como que a sua aspiração se fixou num plano e não passa mais daquele plano. Tá claro isso aí? E segundo, o sujeito que não, peraí, ele naquela situação de provação, ele captou, opa, peraí, mas o Cristo está falando de um outro negócio, o que, que é esse outro negócio? É esse que eu quero. Então, logo na primeira geração ou segunda geração, os bispos vão dizer, olha, a comunidade cristã tem três tipos de pessoas: os santos, os santificados e os hipócritas. Porque hipócritas sempre os tereis, tá? Em toda parte. Certo. Mas eles estabelecem legitimamente existem dois tipos de cristãos: os santos e os santificados. Os santificados, eles diziam, é o sujeito que receberá, certo, a semelhança só no reino dos céus, porque ele não tem aspiração para ela agora. Mas ele está o quê? Ele está em comunhão com os santos. Porque tudo que os santos recebem agora, os santos recebem para todos eles. Quer dizer, todos os dons espirituais que os santos receberam na história, durante a história do cristianismo, eles receberam para todos os cristãos. E no céu eles estão prontos para partilhá-los com todos os cristãos. Mesmo o cristão que não tinha a menor aspiração de santidade, mas somente a aspiração de ir para o paraíso depois da morte. Tá claro isso aí? Isso é outra característica exclusiva do cristianismo. Essa é outra característica que diferencia o cristianismo das outras religiões. A ideia de comunhão. A ideia de que você recebe um negócio para o qual você não trabalhou. Tá claro isso aí? Quer dizer, em toda religião você receberá a paga pelas suas ações. No cristianismo, o pagamento pelas suas ações será modulado pela comunhão que você tem com as ações dos santos. Tá claro isso aí? O santo, simplesmente vendo que você não trabalhava para a sua vida espiritual, ele não se perguntou por que você não trabalhava. Ele disse, não, eu trabalho e eu posso sustentar ele também. Por quê? Porque Deus faz isso comigo. Tá clara essa característica? Diz que é mais fácil ir para o paraíso. Por isso que é mais fácil ir para o paraíso, evidentemente. Você tem lá alguns milhares de santos que não fizeram senão viver, né, em vista da semelhança com Deus, e todos eles estão plenamente dispostos a partilhar isso com qualquer cristão. Mesmo que ele não tenha feito nada. Mesmo que não, veja bem, nada é um pouco demais. Certo, nada é demais. Quer dizer, existe um mínimo para que você faça parte dos santificados, para que você não seja simplesmente um hipócrita. Exatamente. Você não pode também só... Não, aqui, ó, eu sou cristão, tenho a minha carteirinha de cristão, fui batizado no dia tal, vou toda semana na igreja tal, o padre bate... Marca lá no meu cartão. Foi na igreja. Se o sujeito só fizer isso, ele é hipócrita. Não é isso? Os santos atingem a semelhança com Deus. Então, antes, né, de atingir o reino do céu, fica aqui na terra. Não, veja bem, a semelhança. Não, não é antes de. Não é antes de receber o reino dos céus. A semelhança com Deus é o reino dos céus. Lembra? O reino dos céus tem duas dimensões. A dimensão da imagem e a dimensão da semelhança. A semelhança já é o reino dos céus. A diferença entre os santos e os outros é que os santos recebem o reino dos céus, começam a receber o reino dos céus nesse mundo. Deus santificado e Deus. Exatamente. Ah, a noção de caridade vem justamente disso. Quer dizer, só tem uma, né? Um porém para esse negócio, para você fazer parte dos santificados. Não é isso? O Cristo só falou uma coisa. Ele deu a chave, assim, no final do sermão dele, logo antes de ser crucificado. Ele falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso quer dizer, quando você age diante do outro, não olhe os méritos do outro. Olhe o que você pode fazer por ele. Porque foi isso que eu fiz. É isso que ele está falando. Ele não fez contas de se a humanidade merecia aquilo ou não. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, existem dois requisitos para você permanecer parte, permanecer na comunhão dos santos. Um, o batismo. Você tem que ser batizado. Então, segundo, que este seja o critério fundamental de comportamento dele para com os outros. Mesmo que isso muitas vezes fique só na intenção. Veja que isso não se aplica, certo, a papéis sociais humanos. Então, por exemplo, quando você tem que corrigir o seu filho, você não pensa, não, tenho aqui a caridade que encobre uma multidão de pecados, deixa ele matar o irmãozinho, porque eu o perdoo, não importa o que ele faça, eu o perdoo. Não, veja bem, um pai ou uma mãe está cumprindo um papel social. Aquele papel social tem certas normas que existem para o bem da própria criança. Ou, exatamente, e do irmãozinho também, certo? Ou o policial, quando não, tem o sujeito ali roubando o banco, não vou dar um tiro nele porque eu tenho uma caridade que encobre uma multidão de pecados, deixa ele, não importa. Também aí ele está cumprindo um papel social. A caridade se refere o quê? Às suas ações pessoais, às suas ações como indivíduo humano. Tá claro isso aí? Então vem um sujeito, bate a sua carteira. O policial pega ele. Você pode virar pro policial e falar, não, deixa, eu dei a carteira pra ele. Não vou fazer nada, eu dei a carteira pra ele. Você pode fazer isso. Não pode? Por que você não deve? Você não sabe? Isso depende de caso a caso? Ele pode tomar um choque. Você não sabe? Você não, a verdade é a seguinte: você não sabe qual será o efeito disso sobre ele. Você não tem ideia. Às vezes, você pode ser uma pessoa que você conhece, ou cuja personalidade e caráter você percebe. Aí você tem alguma ideia de qual será o efeito nele. Não é isso? Esse aqui pode ser aquele menino lá do bairro que está sempre roubando as coisinhas, né? Pra comprar maconha. Daí você já sabe. Não, se eu perdoar, não vai adiantar nada. Perdoando, castigando, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas o fato é que você geralmente não sabe o que vai acontecer se você perdoar. E você quer saber? Não importa. Quer dizer, quando o cristão faz isso, ele não faz isso para ter um efeito no outro. Ele faz isso porque Deus fez isso por ele. Ele faz isso porque isto é a semente mínima de semelhança com Deus. Ele faz isso baseado no quê? Isso aí é como que uma afirmação existencial total da fé dele, de que é o seguinte: olha, eu sou o filho de Deus. Se eu fizer isso com esse cara, daí ele vai me roubar, ele vai me matar, ele só vai me prejudicar. Ele não, isso não vai mudar nada. Eu continuarei sendo o mesmo sujeito. Percebe que isso é uma afirmação dessa fé, de que existe uma outra dimensão que transcende essa, da solução das coisas aqui. Você entendeu? Trata-se apenas da afirmação dessa dimensão. Aqui resolveremos as diferenças, exatamente. Então, quando o cristão faz isso, ele não está pensando nele, no mundo, no outro cara, na sociedade, na educação. Ele não está pensando em nada disso. Ele está pensando o seguinte: eu sou filho de Deus e, olha, estou apostando este valor na ideia de que eu sou filho de Deus. Como a gente falou, isso varia de circunstância para circunstância. Tem muitas. As circunstâncias humanas são inúmeras. É impossível descrevê-las. Certo? É possível numerar. Exatamente. Vai piorar cada vez mais. Piora de geração em geração e esse processo não se reverterá. Certo? Então é muito difícil. Você tem que pensar na vítima. Diante de um crime de ontem, você tem que pensar na vítima. Você tem que pensar nas parentes da vítima. Você tem que pensar nas outras vítimas potenciais. Mas esse não é o ponto fundamental. Essa não é a situação fundamental. A situação fundamental é a seguinte: quando você é a vítima, porque eu sou responsável pelos outros. E se um outro foi a vítima, eu sou responsável pelo outro que é vítima. Eu tenho que cuidar dele também. Mas e quando sou eu a vítima? Eu não lembro qual é a santa que morreu, por exemplo. O estuprador dela a matou. E ela, antes dele matar, ela falou: já te perdoo. Acho que é Maria Goretti, é? No final, esse ato de perdão ficou tão forte na cabeça do cara que ele não conseguiu não se arrepender. Nessa hora, ela fez por ele o que o Cristo fez por ela. Percebe? Ela apostou um valor numa outra dimensão. Ela não cancelou, certo? Objetivamente, o valor. Ela não falou: não, olha, você devia estar fazendo isso mesmo. Tanto faz o certo ou o errado. Ela não falou isso. Ela falou, existe uma coisa melhor do que o certo e o errado. Existe uma coisa que transcende esse problema. Você entendeu? Quer dizer, existe para o sujeito que vive, vamos dizer, essa, em plenitude, essa vida de semelhança, é como diz São Paulo, tudo é puro. Tudo é puro. Sim, São Paulo diz que tudo é puro para os puros. peraí. Em São Paulo tudo é puro, é? Começando pelo Rio Tietê. Certo. Quer dizer, para aquele sujeito, aquele sujeito transcendeu essa dicotomia, porque a semelhança divina transcende isso. Por quê? Porque Deus é o criador da posse e da privação. Ele é o criador da riqueza e da pobreza. Entendeu? Ele é o criador da sabedoria e da ignorância. Da virtude e do vício. O sujeito que está com Deus, ele está além disso daí. Ele não tem mais esse problema. Você percebe que a situação humana, quer dizer, a situação da imagem, é sempre problemática. Por quê? Porque ela é sempre dicotômica. Entendeu? Todo ser humano pode se perguntar, devo ter mais dinheiro ou menos dinheiro? Não sei. Se ele se perguntar, olhando-se como um ser humano completo, ele vai dizer, não sei, às vezes é melhor ter mais, às vezes é melhor ter menos. Qualquer uma das coisas vai me fazer perder alguma coisa. Devo ser mais virtuoso ou menos virtuoso? Mais pecador ou mais santo? Percebe? Tudo é problemático. Porque não tem um limite, né? A medida certa. Exatamente. Para o sujeito que vive na semelhança divina, tudo deixou de ser problemático. Você entendeu? Esse desafio contido, então, assim, perdão, você não busca então, nenhum efeito, é o que diferencia então a caridade da ação social. Veja bem, a caridade não. Não, exatamente, a caridade não busca nenhum efeito social ou externo de qualquer espécie. Ela é apenas a afirmação pessoal de uma dimensão que transcende os valores humanos. Ela não está determinada por nenhuma, por qualquer regra social ou norma social, ou política ou humana. Você entendeu? Às vezes ela pode ser criminosa, às vezes ela pode ser louvada pela sociedade. Então você pode viver numa sociedade em que é um crime ser caridoso, e ele é caridoso e ele não quer nem saber. Os primeiros cristãos todos viveram numa sociedade em que era crime ser cristão. Eles eram todos criminosos. Eles não estavam nem aí. Já na Idade Média, na Europa medieval, os santos viviam num ambiente em que a coisa mais excelente era o sujeito lá viver como monge. A coisa mais louvada socialmente. E eles faziam do mesmo jeito. Fazer a caridade é dar para ela aquilo que a gente não quer dar. Não é a pessoa. A pessoa não é a referência, é a gente que é a referência. A ação está. Exatamente. Exatamente. Burguesia é dar alguma coisa, por exemplo, para a igreja e ter o nome lá, querer ter o nome lá. É, isso. Exatamente. Geralmente isso é hipocrisia. Certo, geralmente, mas às vezes não. Antigamente era certo. Comum, né? É. Fulano, benfeitor da igreja. O painel da igreja de Nazaré em Belém do Pará tem a fotografia dos dois. Na verdade, era no mundo para que os homens merecem o lugar do céu. Mas veja bem, aí é aquele ponto. Veja bem, os hipócritas são necessários, entendeu? Às vezes, por exemplo, só os hipócritas têm dinheiro para manutenção da igreja, do edifício de igreja. E as pessoas, todos os não hipócritas, precisam do edifício da igreja. Certo? Né? Exatamente. Certo? Vai. O ponto, certo? O ponto fundamental é que a caridade, certo, vai em contrário, certo, do seu instinto natural, por mais refinado que ele seja. Entendeu? Exatamente, o que você poderia, deveria ter, o que seria justo que você tivesse. Exatamente. A medida da caridade começa com o Deus. Exatamente. Percebe? Porque a caridade consiste justamente nisso. Ela consiste num impor-se voluntariamente ao mesmo tipo de privação que conduz o sujeito à percepção da mensagem cristã. Tá aqui, a minha carteira estava aqui com o meu dinheiro. Veio o ladrão e roubou, o dinheiro era meu. E esse é um valor positivo. Certo? Mas eu dou para o ladrão, e quando eu dou para o ladrão, eu impus para mim a situação de privação que me conduz à percepção. Mas eu entendo a caridade só me dando alguma coisa, um objeto para alguém que está precisando desse objeto. O Cristo falou o quê? O que o Cristo falou? O Cristo falou uma outra coisa também. Ele falou: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Por que ele não falou Deus e ao diabo? Pois é. Exatamente. O dinheiro é um obstáculo maior do que o diabo. O diabo não está conseguindo impedir vocês de entender esse negócio, mas o dinheiro está. É isso que ele falou. O contraste aí entre acesso e privação. Mas aí viu o comunista o negócio. Eu trabalho e você não, eu te dou tudo que eu ganhei. Você dá tudo se você quiser. O Cristo não falou para dar tudo. Eu vou estar me privando. Claro que vai estar se privando. O dinheiro não era seu. Era do outro. Então, era seu. Aí resolve meu problema da consciência com em relação à caridade. Não, não sei se resolve o seu problema. É isso, não sei. Que eu tô conseguindo fazer entender. Ele vai simplesmente continuar. Escuta. O seu objetivo não é causar benefício para o outro. Pô. O seu objetivo é afirmar uma verdade na qual você crê. Mas aí é comprar as indulgências, então? Não. Veja bem, o apelo. Não. Achando que é dar um dinheiro para alguém. O que o Cristo falou? O que o Cristo falou? Dá ao que te pede. Aí ele não falou que é para dar outra coisa. Aí ele ainda especificou. Ele falou: o sujeito que te pedir a capa, você dá a capa e o manto. Não foi isso? Melhor ficar sem a capa e o manto do que ele morrer de inveja com a capa e o manto. Veja bem, aí é que tá. Aí o sujeito pode dar tudo o que ele tem. Se foi com uma outra intenção, diferente da intenção de afirmar aquela verdade para a sua própria consciência, não foi caridade. E você pode ter dado R$2. Se foi com essa intenção clara e consciente, foi um ato de caridade. Você entendeu? mas isso é outra coisa. Olha, sabe o que Cristo responderia pra você? Fala, olha, para de sonhar, porque só Deus ajuda os outros. Não. Claro que ele ia falar. Quando chegaram pra ele e falaram, bom, mestre, o que ele falou? Por que você me chama bom? Só Deus é bom. Nada vale nada, só Deus vale. Veja bem, o cristianismo é justamente a afirmação disso. Olha, tudo isso aí que é bom, mal, tudo isso aí é bobagem. A única coisa boa mesmo é a semelhança divina, é a vida divina. O resto tudo é mais ou menos. Não sei, eu acho que às vezes você dando dinheiro, eu insisti nesse ponto. Às vezes você dando dinheiro, você acaba deixando a pessoa se enrolar muito mais. Claro, às vezes você atrapalha, às vezes você ajuda. Atrapalha muito mais. Eu tenho um exemplo prático disso. Claro. Mas isso qualquer coisa. Se você der um conselho, se você der um sorriso, às vezes você atrapalha também. Tudo. Mas é justamente isso que o Cristo está falando. Está falando, olha, seguinte, tudo o que você faz pode às vezes ajudar o próximo, às vezes atrapalhar. Você entendeu? Tudo. Os valores humanos, que ele falou, os valores humanos são ambíguos. Eles são formalmente fixos, mas materialmente ambíguos. Entendeu? Sim, porque são humanos. Porque são criados pra cá, exatamente. Então é a mesma coisa. Por que o Cristo não falou para todos os discípulos? Ele, olha, é o seguinte, deem tudo que vocês têm, porque senão não dá. Se todo mundo aqui tem que ser pobre e miserável, senão não vai conseguir entender esse negócio. Por que ele não falou isso? Porque ele sabe, o ato exterior de dar dinheiro também é ambíguo, pô. Não, mas aí o Lula não tá dando dinheiro dele. Pera aí, esse não é ambíguo. É. Mas tá claro esse ponto? Quer dizer, todo ato externo humano é ambíguo. Porque todo valor humano é ambíguo. Só a caridade não é ambígua. Quer dizer, você olhar dentro de você e falar, eu estou fazendo isso. Por quê? Porque olha, com isso aqui eu estou me sentindo seguro e feliz e contente. Entendeu? Isso aqui é muito legal. Me faz bem. Exatamente, me faz bem. Entendeu? Pô. Não estou esperando nada. Exatamente, só isso aqui já tá bom. Não estou cobrando nada. Certo. Agora, tem um outro jeito que não tem. E eu dou para ele. Por quê? Porque é o seguinte, eu estou afirmando com isso que, olha, isso aqui me faz sentir bem. Mas sem isto aqui, eu continuo tendo a raiz ontológica disso aqui e do seu contrário. E ela é melhor. Estou dando um testemunho. Para mim mesmo, na minha consciência. Isso é ser cristão. Você entendeu? Certo. Por quê? Agora, por que o Cristo insiste aí no dinheiro e nos bens externos? É simples. Porque quando você dá os bens internos, você não os perde. Se você ensina para alguém uma coisa que você sabe, você não deixa de saber. Normalmente você fica sabendo mais. Não, exatamente. Você entendeu? Partilhar os bens internos não causa nenhuma privação. Não faz falta nenhuma. Tá claro isso aí? Essa sensação de privação só pode ser, só pode acontecer com bens externos. Claro que bens externos não é necessariamente exclusivamente dinheiro. Pode ser o cara, não, agora eu trabalho um dia por semana cuidando dos doentes. É o tempo dele, é o corpo dele. Isso é bens externos. Entendeu? Ele perdeu aquele tempo. Não perdeu? Uhum. Entendeu? Quer dizer, a essência aí da caridade consiste em algo que você perde para testemunhar algo que transcende a perda. Para afirmar algo que transcende a perda. Isso não é possível com os bens internos. Tá claro isso aí? Portanto, o Cristo não chamava de caridade, e os primeiros cristãos não chamavam de caridade a transmissão de bens espirituais ou internos. Eles chamavam isso de misericórdia. Ah, libertar o outro de uma privação espiritual. Oh, uma excelente obra de misericórdia. A misericórdia é um instrumento de caridade, mas não é caridade. A caridade implica em sacrifício, em perder. Opa. Sim. Mas o Cristo falou que justamente o quê? Que se a coisa for 100% por caridade, você receberá 100 vezes mais. Ele falou isso, não falou? Certo. Agora, o que acontece? Certo? Outra característica do cristianismo é, dada a descontinuidade entre esses dois planos, quer dizer, o plano da imagem e o plano da semelhança, certo? Você não tem como ver ou testemunhar a operação da vida divina no mundo. Ela é sempre aparentemente descontínua em relação ao mundo. Quer dizer, não existe, por exemplo, não posso demonstrar aqui, não tenho medo de eu demonstrar. Olha, se você fizer um ato de caridade, você receberá 100 vezes mais por tais e tais e tais leis naturais. Não tem essas leis naturais, mas a coisa vai acontecer. É mais certo do que as leis naturais, mas não tem como demonstrar. Não, aí o perdão é caridade. Não o empréstimo. O perdão pode ser um ato de caridade. Aí. Certo. Mas o empréstimo não. Porque não é o caso. Tá lembrando a pergunta, ela tá falando do canteiro. Oi. A Igreja Universal usa muito esse tipo de plano, né? Você entrega o que você tem lá para poder receber muito mais, pelo menos a promessa. Sim, exatamente. Não, todas as igrejas cristãs propõem isso para você, naturalmente. Certo. Certo. O ponto. Tem gente que perdeu tudo. E aqui tá, veja bem, a caridade cristã não visa resolver os problemas do mundo. O Cristo falou, olha, não se preocupa com os problemas do mundo, que um dia eu vou retornar e vou resolver esse problema, tá bom? Por que ele falou? Deixa comigo. Deixa comigo, essa é a minha parte. Exatamente. Utilizando, se está sendo bom para ele ou não. Entendeu? O que importa é que aquele seja um valor humano positivo. Certo? Quer dizer, aquilo é realmente um valor. Então, por exemplo, dinheiro é realmente um valor. Saúde é realmente um valor. Conhecimento é realmente. Tudo isso aí tem que ser realmente um valor. Certo? Tem que ser um valor real. Segundo, você tem que perder alguma coisa dando aquilo para o outro. Terceiro, você faz isso porque o Cristo fez para você. Isso é caridade. Só isso. Não precisa mais nada. Exatamente. Não tem mais nenhum outro componente para definir como caridade. É evidente que não pode ser um pseudo valor. Não posso assassinar alguém. Você pediu para eu assassinar a sua esposa e eu, por caridade, vou ter pular e mato ela. É, isso não tem como, porque isso não é um valor humano real. É claro que eu perdi alguma coisa. Certo? É evidente. Certo? Mas o valor inicial não era real. Para ser caridade só precisa disso. A caridade não vai melhorar o mundo. Segura. É que a gente fica bombardeado com essas porcarias, essas plaquinhas na esquina. Não. Não tem esmola. Esmola não dá pra tudo. Não, mas esmola no ponto de semáforo, eu acho que é uma furada. Aí, veja bem. Veja bem. Porque é uma moedinha de 10 centavos. Não? Bom, um motivo mais para andar. Não tem que doer. Um motivo a mais para dar. Não tem que doer no bolso. Tem que ser objetivamente. Mas aí ele objetivamente é uma perda. Mas por mês não paga nenhum. Sorte dele! Maravilha! Você não queria essa vida para você? Cada vez tem mais desses meninos pegando. Aí eu acho que a gente fica pensando o que a pessoa vai fazer. É, a gente está pensando num efeito no mundo. Agora veja bem. Veja bem, ajudar, deixa eu te mudar. Escuta, peraí. Tem uma caneta? Tá, olha, é o seguinte: tá, é o seguinte, olha. Seguinte: o que o Cristo está falando? Seguinte, a vida humana tem dois planos: o plano da imagem e de todos os valores humanos, e o plano da semelhança. A semelhança e a imagem só tem um único ponto de contato. A sua consciência. Nada mais. Não tem outros pontos de contato. Se tivesse outros pontos de contato, eu ponho, por exemplo, que as relações humanas, as interações humanas, fossem um ponto de contato entre a transcendência e a imanência. E aí o que acontece? Você deu um dinheiro para o bem do outro, isso imediatamente teria o efeito de tornar o outro melhor. Porque aí esse ato é o ponto de contato entre os valores simbólicos e os valores reais. Mas não é. Só a sua consciência é. Então isso quer dizer o quê? Quando você faz uma coisa boa, por caridade, só tem um efeito que você pode garantir. A sua vida vai ficar melhor. Porque você é o quê? Você se tornou mais semelhante a Deus. Você entendeu? Essa é a única coisa que você pode garantir. Você não pode garantir mais nada. Não, só quer administrar a tua caridade. Exatamente. Agora, veja bem, as duas coisas são componentes da vida humana. Então todo mundo, né, mesmo o melhor ser humano, certo? Ele vai o quê? Equilibrar as duas dimensões. O próprio Cristo equilibrou as duas dimensões quando chegaram e estavam cobrando um imposto do império. Lembra? Uhum. Exatamente. Aí ele falou, vai lá, pega o peixe, pega a moeda e paga pra mim e pra você. Mas o próprio Cristo não tinha dinheiro pra dar pros outros. Lembra? A moeda era de quem? Não, a moeda era dele. Que achado não é roubado, achado no peixe. Aí ele falou, dá pra eles. Paga lá o imposto. Com isso o quê? Ele mostrou o respeito. Isso aí foi um ato de caridade? Não, é claro que não. Mas ele incluiu um ato de caridade nisso. Ele falou, paga pra mim e pra você. A moeda é minha. Eu que sabia qual era o peixe que tinha a moeda. Mas vai lá e paga pra mim e pra você. Agora, pagar, o Cristo pagar o imposto ia tornar o Império Romano melhor em alguma coisa? Exatamente, não melhorava em nada. O Império Romano iria matá-lo do mesmo jeito. Então o que acontece? Essas duas dimensões, certo? Elas quase sempre na situação externa são contrárias. Quase sempre. Esse é o drama da vida humana. Por um lado você pensa, não, peraí, a gente tem que esse cara que roubou a minha carteira, eu tenho que puni-lo, porque senão vai estimular o crime, não sei o que, blá blá blá. Às vezes é até ilegal não puni-lo. Você entendeu? E por outro lado, você tem que... Não, mas espera aí. Eu quero essa outra dimensão. Na maior parte das vezes, elas estão em conflito e você só vai juntá-las na sua consciência. Você entendeu? É só ali. Não tem como juntar em outra parte. Quer dizer, o sonho, o absurdo, certo, do comunismo é imaginar que é possível um mundo, quer dizer, uma imagem que seja essa semelhança com Deus. Por isso que ele é o anticristo. Por isso, é que é o oposto. Porque, olha, não, não precisa semelhança, porque a imagem pode ser tão perfeita quanto a semelhança. Não precisa um simbolizado, porque o símbolo pode ser tão perfeito quanto simbolizado. É isso que eles propõem. E o que eles falam, não, olha, não adianta, meu. Não adianta melhorar isso aí. O que ele está falando, olha, o que realmente, qual a única coisa que vai manter isso aí até que eu retorne? A vida da semelhança. Porque ela é a raiz disso daí. Você entendeu? Existe muito pouco que a gente pode fazer para efetivamente ajudar um ser humano, um outro ser humano, pelo nosso esforço. Quer dizer, a ajuda real que a gente dá para os outros seres humanos depende do nosso esforço e de uma série de circunstâncias, certo? E da personalidade daquele outro sujeito. Quer dizer, depende de tantos acidentes para que uma coisa que você faz para o próximo seja de fato uma ajuda para ele, que você não pode dizer que você é o autor daquela ajuda. Tá claro isso aí? Você foi um fator coadjuvante, você foi um componente da ajuda. Mas a caridade é um negócio que depende exclusivamente de você. Aquilo ser caridade ou não depende só de você. Percebe? Ora, você tem que usar uma clave de pensamento, quer dizer, a clave da imagem, do conjunto dos valores humanos. Ora, o cristão tem que usar outra clave. Ele tem que saber, na medida em que eu uso a clave da imagem, eu sou um dos santificados. Na medida em que eu uso a clave da semelhança, eu sou um dos santos. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Que de fato a caridade não visa melhorar o mundo. Exatamente. O mundo é assim. Ele, durante o tempo, na verdade, falou: ah, o mundo só piora. Não, o mundo é cíclico, o mundo é redondo, entendeu? Ele vai melhorando, depois dá uma melhorada, dá uma piorada, dá uma melhorada, dá uma piorada. É assim. Claro. Claro. Certo. A gente tem alguma responsabilidade de oferecer para o próximo as oportunidades de melhorar que a gente tem na nossa mão. Eu tenho que oferecer para o próximo isso. As oportunidades de se tornar uma pessoa melhor. Certo. Assim como eu tenho que oferecer para o próximo as possibilidades que existem, por exemplo, de pequenas melhoras na sociedade. Tudo isso aí. O ponto só do cristianismo, o Cristo chegou e falou: olha, você pode fazer tudo isso aí, mas tudo isso aí, no final, não é tão importante. Por quê? Porque, olha, o melhor dos mundos, no melhor dos mundos, as pessoas ainda ficarão doentes, morrerão, sofrerão, haverá maldade. Por quê? Porque haverá maldade. Simples. Porque os valores humanos estão contrastados, certo, com os valores não humanos, com os valores inumanos. Os valores inumanos, eles são ou supra-humanos ou infra-humanos. Mas todos eles são valores. Você entendeu? Então os valores bestiais são valores para as bestas. São valores reais. Se você realiza os valores humanos, você não realizou os bestiais. E você vai sentir falta deles. Então o melhor dos mundos é um mundo cheio de miséria. Tá entendendo? É o mundo em que as pessoas sofrerão por não serem um pouco más. Você entendeu? O que o Cristo está falando é isso. Ele fala, olha, só tem um jeito de sair desse problema. Você tem que buscar uma vida que é a raiz dos valores humanos e não humanos. E nessa raiz você realiza tudo. Sem se tornar infra-humano. Quer dizer, nessa raiz você tem a felicidade que é própria das bestas, animais e seres inferiores, sem se tornar um deles. Tá claro isso aí? Por quê? Porque realizar os valores humanos consiste em privar-se daqueles outros valores. E numa medida ou noutra, aqueles outros valores farão falta para nós. Tá claro isso aí? Tá na hora. Então, quer dizer, acho que a gente pegou alguns dos pontos fundamentais do cristianismo. Primeiro, como o sujeito, o cristianismo se apresenta para o ser humano. Quer dizer, para que ser humano o cristianismo se apresenta? Para aquele que está cônscio da privação real ter um valor real. Certo? Segundo, o cristianismo não visa, primariamente, a recuperação deste valor real. Veja bem, então, por exemplo, como um todo, como no conjunto, para a coletividade total, para a totalidade dos seres humanos, o islamismo, ele propõe uma via de resgate dos valores humanos reais. Fala, olha, a sociedade é ruim, por quê? Porque não tem sharia. A educação é ruim, por quê? Porque não tem isso aqui. Então ele propõe um método de recuperação desses valores da imagem. E não, você tem que lutar para recuperar esses valores e resgatá-los. Disso aí que tem origem a noção de jihad no Islã. Quer dizer, existem certos valores humanos que você tem que preservar na paulada. E que tem que recuperar na paulada. Literalmente. O cristianismo não vem propondo primariamente essa recuperação. Porque essa recuperação é só assim. Ele fala, não, olha, busca um outro negócio e não se preocupe que isso aí vai voltar também. Tá claro isso aí? Tá claro essa diferença? Quer dizer, busque um outro valor que é supra-humano e os valores humanos serão recuperados também no decorrer do tempo. Sem que você tenha que fazer nenhuma violência. O que quer dizer isso? Ele veio justamente, certo, para separar em você. Certo? Veja bem, o núcleo de semelhança divina que há no indivíduo humano está lá em você, não está? Mas o que acontece? Ele está junto de tudo que é você. Todos os componentes do seu ser estão mesclados a ele. Porque você fala, olha, só tem um jeito de você descobrir esse elemento de semelhança em você. Você vai ter que separar ele de tudo o mais que tem em você. Porque toda a paz e perdão que o Cristo propõe que você ponha no interior, ele também propõe que você retire no exterior, ele propõe que você retire do interior. Ele fala, a sua vida interna será uma guerra para limpar esse componente até você descobrir ele. Tá claro isso aí? Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda aula de cristianismo, porque essa aqui não é suficiente para descrever. Porque, veja bem, a gente escreveu o quê? A entrada no cristianismo e por que que entra. Agora, tá aí como que é a vida cristã? Uma vez que você aceitou essa proposta, o que é viver como cristão? O que é ser cristão? Quais serão os efeitos disso sobre você? Eu acho que é melhor continuar, terminar essa, mesmo que você termine na metade, daí na metade a gente começa já o islamismo. Então, por hoje é só.